Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu, antes de iniciar a aula propriamente dita, eu tenho dois avisos que eu quero dar. O primeiro é o seguinte: de 3 a 5 de agosto vai se realizar em Portugal o terceiro encontro europeu dos alunos do Seminário de Filosofia. Quem está organizando isso é o Felipe Lesage. Lesage escreve com S só, L-E-S-A-G-E. Felipe Lesage. É Felipe ou Felipe? Felipe Lesage. Vocês naturalmente na página dele do Facebook vocês encontram todas as informações. O encontro será na cidade de Porto, Portugal, no seminário de Vilar, 3 a 5 de agosto. Então, os interessados se informem. Se você colocar terceiro encontro dos alunos do seminário de filosofia, você tem uma página disso. Mas se não encontrar, você vai na página do Felipe Lesage, vocês se informam. Eu voltarei a dar informações sobre isso nas próximas aulas. Segundo aviso que eu queria dar é o seguinte. Acompanhando um pouco a exposição que a gente estava fazendo sobre a situação no Brasil, o Supremo Tribunal Federal está para aprovar o aborto, tomando a iniciativa de legislar em lugar do Congresso. É uma coisa obviamente ilegal e anticonstitucional, mas no momento não existe nenhuma lei capaz de punir quem faça isso. Portanto, é um negócio que é proibido, mas não tem castigo se o sujeito fizer. Então, um grupo de brasileiros, patriotas, criou um projeto de lei, projeto 4754 de 2016, que pune com pena de impeachment o juiz que tomar a iniciativa de legislar. O pessoal tem chamado isso de ativismo judicial, mas é errado, porque ativismo judicial é um termo muito mais abrangente. Quando você usa o termo errado, você está dando para o adversário um meio de se defender. Ultimamente, os juízes do STF dizem o seguinte: não existe ativismo judicial nenhum, porque o STF não pode tomar a iniciativa de agir. Ele só age quando solicitado a fazer. Então, em primeiro lugar, o termo ativismo judicial não se refere especificamente a um juiz que legisle. Ele se refere, muito antes disso, ele já se referia a iniciativa de você usar o sistema judiciário como arma política. Como, por exemplo, quando, me lembro no Rio de Janeiro, quando fizeram 200 processos ao mesmo tempo contra o cardeal Eugênio Salles. O sujeito cercado por 200 processos, ele não tem a menor condição de defesa. Então, você está usando a justiça não para fazer justiça, mas para cercar, encurralar um indivíduo e tomar dele os meios de ação. Então, o termo ativismo judicial tem esse sentido muito mais amplo. Alguém, alguma boa alma, bem intencionada e mal informada, começou a chamar essa iniciativa dos juízes do STF de ativismo judicial, dando a eles um argumento muito fácil de: não, ativismo judicial não existe, porque nós não podemos tomar iniciativa. Então, é uma das muitas bobagens. Eu fico impressionado de ver esse pessoal da direita brasileira, como é burro, chucro, atrasado, desinformado. Esses dias, quando eu vi esses vídeos do Zé Dirceu, ensinando o pessoal da esquerda aquilo que ele já ensinava 60 anos atrás, que é como organizar a militância. Então, ele dizia: vocês têm que ir de casa em casa, fazer comitês de rua, comitês de bairro, comitês de escola, comitês nas igrejas. Bom, de fato, isso é o ABC da militância. E eu achei que ele estar ensinando isso agora à esquerda era um péssimo sinal, porque eles já deveriam saber isso, provavelmente esqueceram, né? Mas ainda assim estão em vantagem em relação à direita, porque eles estão esquecendo uma coisa que a direita nunca soube. Então, pelo menos, se eles cavarem a memória, talvez encontrem alguma coisa lá. Eu, dentro dos movimentos populares de 2015, eu disse: bom, você não chama 2 milhões de pessoas para ir para o meio da rua e depois vai todo mundo para casa e você nem sabe quem esteve lá. Isso simplesmente não se faz. Quer dizer, é ali que você tem que pegar o nome de cada um, o nome, endereço, contato, e começar a organizar a militância, né? Quer dizer, aí no caso você nem precisou ir de casa em casa, eles vieram a você. Tá certo? Mas foi a mesma coisa que falar com a porta. Por quê? Porque os líderes, entre aspas, do negócio estavam interessados apenas em virar vereador, virar assessor parlamentar, cada um tomou o rumo da sua maldita carreirinha, tá certo? E nos dois sentidos da palavra carreirinha, né? E se deu por satisfeito com isso, estão todos muito contentes, né? E alguns saíram até na capa das revistas, grandes líderes do século XXI. Quando eu escuto falar de líderes do próximo século, líderes do futuro, eu me lembro da revista Time, que em 1990 fez uma capa: grandes jovens líderes do século XXI, e o primeiro deles era o Antony Garotinho. Se vê que a capacidade de previsão da grande mídia internacional é um negócio absolutamente assombroso, né? O mais vagabundo dos videntes, astrólogo, jogador de tarô, tal, tem mais visão do futuro do que esses caras, evidentemente. E, na verdade, tudo que eu tenho analisado aqui a respeito da política brasileira, uma boa maneira de você entrar no assunto é através do estudo do estado em que estão as ciências sociais. Porque, afinal de contas, todo o vocabulário, todos os conceitos básicos da discussão política sempre começa nas ciências sociais. Quer dizer, por trás de cada demagogo de rua tem um ou dois cientistas sociais. Então, isso quer dizer que quando você distorce as ciências sociais, bom, claro que a discussão política toda vai virar uma loucura, como de fato virou. E aconteceu que as ciências sociais no Brasil, elas se tornaram monopólio do Partido Comunista já na década de 50 e 60. Então, na verdade, o que se chamava de ciência social era apenas o marxismo ou algum arranjo, né, que maquiavam o marxismo um pouco, às vezes, sob o nome de progressismo, de nacionalismo, qualquer outra porcaria, né? E a concepção marxista das ciências sociais é muito diferente da concepção ocidental, de modo geral, onde a condição número um da objetividade é a distância que o cientista toma, né, da corrente dos fatos. Quer dizer, não que o cientista não possa participar da política, ele pode, mas ele não pode julgar as coisas de acordo com o interesse do seu partido e nem torcer a realidade para dar uma impressão favorável, né, do seu partido, da sua facção, etc., etc. Na perspectiva marxista, ao contrário, essa distorção é obrigatória, porque, segundo o marxismo, não existe a ciência pura, não existe a objetividade científica, só o que existe é a consciência de classe. Quer dizer, o processo social, no entender do marxismo, dos marxistas, é luta de classes. Então você sempre está do lado de uma das classes. Ou você está do lado do proletariado, ou você está do lado da burguesia. Se aconteceu de você nascer no meio, nascer na classe média, tá certo? Então a sua mente vai ser sempre uma coisa vacilante, que vai um pouco para um lado, um pouco para o outro. Mas você, no fim das contas, sempre pode decidir e se tornar um partidário de uma das correntes. Então, isso quer dizer que a ciência social, no entender do marxismo, é realmente uma luta. E quanto mais comprometido você estiver nessa luta, maior será o valor cognitivo da ciência praticada, ao contrário do que geralmente se imagina no mundo das ciências no mundo ocidental, ou se imaginava, porque hoje está tudo dominado pela perspectiva marxista. Então, isso quer dizer que a participação, o compromisso político, é a própria ferramenta do conhecimento científico. Ou seja, a ciência social tem que ser testada na prática da militância, na prática da luta. E a teoria, então, e a prática são muito próximas. Não existe assim uma teoria distinta da prática, elas se mesclam, né? E a prática vai modificando a teoria vai orientando a prática, e assim por diante. E bom, isso aí parece muito bonito no primeiro momento, mas você imagina depois de algumas décadas a confusão que isso gera, né, na cabeça das pessoas. Eu vejo que a nossa capacidade de conservar a objetividade cognitiva num processo no qual nós estamos interferindo é bastante limitada, né? Eu até dei esse exemplo no livro Jardim das Aflições. Por exemplo, você não pode, em muitas situações, você não pode entender a situação e interferir nela ao mesmo tempo. Ou seja, o desejo que você tem de conhecer algo implica que você renuncie a intervir, renuncie a transformá-lo. Por exemplo, se você pega uma árvore, você pode estudar a árvore como, né, como biólogo, mas, então você descreve a árvore, a família da árvore, o crescimento da árvore, tudo, tudo. Só que você não pode mexer na árvore. Se você serrar a árvore e transformar numa cadeira, a árvore não existe mais, você não pode mais estudar. Então, este é um caso extremo em que a intervenção do cientista no seu objeto destrói o objeto e, portanto, destrói a possibilidade de conhecê-lo. ali para dentro, se você fez uma cadeira. Bom, agora você só pode estudar a cadeira e não a árvore mais. Isso acontece com muita frequência. E os marxistas nunca perceberam isso. Às vezes você interfere no processo, na praxis, como eles chamam, que esclarece sobre a situação, mas às vezes a modificação que você introduz ali falseia de tal modo o quadro que nunca mais você vai entender. E isso foi exatamente o que aconteceu com a ciência social brasileira em peso a partir, vamos dizer, da década de 80, 90, talvez antes. Esse predomínio das ciências sociais, do marxismo nas ciências sociais, era uma coisa assim, aceita como se fosse um dogma, um mandamento divino, uma coisa que só um louco imaginaria encontrar. Quer dizer, a possibilidade da mera existência de uma ciência social que não fosse ou marxista ou positivista, que o marxismo se define em parte pela sua oposição e afinidade com o positivismo, né? Para eles era inconcebível. Quer dizer, na ciência social, normalmente você estudava Marx e Max Weber. Max Weber como representante do positivismo, herdeiro de Augusto Comte, Kant, etc., etc., né? E favorável à abstenção de juízes de valor, tá certo? Portanto, exatamente o oposto da participação marxista no processo. E, por outro lado, o marxismo. Você tinha que escolher um dos dois, e era só isso que se estudava. Na verdade, o universo das ciências sociais é imensamente mais rico do que isso, mas isso aí era toda a cultura sociológica do Brasil. Tá certo? Portanto, se você dissesse uma palavra contra o marxismo, eles já classificavam você no positivismo. Esse cara é um weberiano. Isso aconteceu com o Raimundo Faura, por exemplo. O Raimundo Faura começou a abrir a boca e disse: ah, esse cara é weberiano. Pronto, matou o problema. Então, era tudo assim. Cada faculdade, né, tinha dois ou três autores, você só estudava aquilo. E o resto, você desprezava. Né? Eu me lembro sempre do versinho do Antônio Machado: Espanha miserável, envuelta em seus andrajos, desprecia quanto ignora. Envolta em seus andrajos, ela despreza tudo aquilo que ela ignora. Quer dizer, um mendigo se fazendo importante. E isso, vamos dizer, a universidade brasileira é isso. Eu não mando mendigo, intelectualmente mendigo, tá certo? Se fazendo de muito importante e se fazendo superior a coisa que eles dizem a menor ideia do que seja. Quando eu comecei a falar para o Eric Voegelin no Brasil, o primeiro que falou foi o Nelson Lema da Silva. Nelson Lema da Silva é um brasileiro que era um membro do Instituto Liberal e estudou com os discípulos do Voegelin. Ele escreveu o primeiro livro sobre Voegelin no Brasil. Mas ninguém leu o livro. Eu tenho uma edição muito vagabunda. Um exemplar caiu na minha mão. Eu fiquei muito interessado, comecei a ler todos os livros do homem. E volta e meia citava o Eric Voegelin. Os caras nunca tinham ouvido falar. Era um negócio assim absurdo. Né? Veja, inclusive pessoas cultas caíram nesse. Né? O Zé Guilherme Melchior chegou a desprezar o Mário Vieira de Mello, teve uma discussão com o Mário Vieira de Mello, e se esse Mário Vieira de Mello fica citando autores de segunda ordem, como esse tal de Eric Voegelin. O Eric Voegelin é simplesmente o maior cientista social da segunda metade do século XX, mas, para quem não conhece, não é nada. O próprio Zé Guilherme caiu nessa. Zé Guilherme, que era um cara que lia tudo. Né? Segundo o Levi Strauss, ele havia lido todos os livros. Né? Então, esse aí ele não havia lido e por isso mesmo ele desprezava. O famoso argumento de ignorância. Né? Quer dizer, se eu não conheço, não existe ou não tem importância. E o Zé Guilherme, entojado como ele só, né, caiu nessa, caiu muitas vezes. Né? Eu nunca levei muito a sério o Zé Guilherme como pensador. Ele como erudito, crítico literário, muito bom, mas como pensador, esse era realmente mifo. Né? Era assim, um porta-voz da ideologia liberal e ponto, não, propagandista do liberalismo, não passava disso. Agora, essa falta desse síndrome de Dunning-Kruger, que no Brasil todo mundo tem, ele não sabe qual é o seu lugar na escala, né? Então ele também não sabe medir o lugar do outro. Né? Eu, por exemplo, eu acho que eu não sou um sujeito burro, e eu acho que eu não sou um mau filósofo, né? Mas eu sei quem está acima de mim e quem está abaixo. Né? Eu sei, por exemplo, que o Eric Voegelin está muito acima de mim, eu sei que o Mário Fernando Santos está muito acima de mim, e por isso mesmo eu consigo me localizar, porque eu tenho uma régua que mede para cima e para baixo. Mas, em geral, no Brasil, a pessoa não tem. Ela se coloca a si mesma acima de tudo. Então, né, por exemplo, o próprio Zé Guilherme, quando ele falava de Platão assim, com o nariz empinado. Agora, quando ele falava do chefe dele, do Afonso Arinas de Melo Franco, ah, não, era Deus na Terra. mostra a mentalidade torta. Certo? Não estou falando, não é para falar mal do Zé Guilherme. O Zé Guilherme merece admiração, são muitos aspectos. Né? Mas é uma fraqueza que é típica da cultura nacional. E é uma coisa da qual nós temos que nos livrar. Por isso mesmo, eu, há décadas, adotei como lema ou a frase do Dom Quixote: eu sei quem sou. Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estou, eu sei o meu tamanho, sei o seu tamanho, sei o tamanho do vizinho. Então, eu sei, exatamente. Não precisa me mostrar meus defeitos nem minha qualidade. Eu conheço todos. Né? E agora, no Brasil, falando desse predomínio do marxismo nas ciências sociais, eu tive o desprazer de participar de uma cerimônia de homenagem, entre aspas, ao Gilberto Freire, na USP, onde a coisa mais linda que disseram, fizeram uma força, depois que durante séculos, décadas, eles escondiam o nome do Gilberto Freire. Daí, quando morreu, veio o centenário, agora nós temos que falar alguma coisa. E decidiram, e fizeram uma força, então, vamos falar alguma coisa a favor dele. E daí disseram, ele era um sociólogo quase tão bom quanto o Florestan Fernandes. Quase tão bom. Né? E o Florestan Fernandes, né, para mim, o resumo do Florestan Fernandes é aquilo que disse dele o Alberto Guerreiro Ramos. O problema do Florestan Fernandes é simples, ele é burro. Né? Então você pegar um gigante como Gilberto Freire, né, e comparar a um, sei lá, funcionário do departamento municipal como o Florestan Fernandes e achar que ainda está sendo muito generoso com o Gilberto Freire. Isso é a síndrome de Dunning-Kruger. As pessoas, elas têm muita dúvida sobre elas mesmas, então tentam escapar da dúvida inflando o seu próprio valor de uma maneira inteiramente absurda. Como você, houve um crítico no Rio Grande do Sul, esqueci o nome do cara, muito bem esquecido, aliás, que escreveu que assim, a obra do Chico Buarque de Holanda é comparável à de Michelangelo. Olha que coisa, então o que você vai fazer com o Carlos Gomes, com o Alberto Nepomuceno, com o Villa-Lobos, né? Então, acima de Michelangelo, pô. Então eles são, né, anjos do Senhor, só pode ser isso, né? É o que fala Baureano Suassuna, né? Se eu chamo esse músico popular de gênio, o que eu vou dizer do Beethoven, do Bach? Não sobrou palavras, né? Acabou. Então a falta de senso de medida nessas coisas é uma doença, evidentemente. Mas você não pode esquecer que essas capelinhas universitárias, elas sobrevivem na base do culto de pessoas medíocres, de gente burrinha que o pessoal transforma em ídolo. Se você pensar bem assim, intelectualmente, quem é Mariana Chauí? É zero. Literalmente zero. O que é o Gianotti? Zero. Estou falando na escala média dos professores que eu conheço aqui nos Estados Unidos, na França, né, na Romênia. Pega essa gente toda e compara. Mas é construído que não é nenhum gênio, mas é um excelente professor de filosofia, o Andrei Pleixo, o Gabriel Lichiano, de que são eles perto desses dois? Não são nada, eles não são dignos de engraxar o sapato do professor europeu. Não é isso? Claro que no Brasil tem gente capacitada, muito capacitada, mas geralmente está em nichos muito pequenos, como por exemplo, lógica matemática. Lógica matemática tem pessoas excelentes, alguns dos melhores do mundo estão no Brasil. Mas é uma área profissional muito limitada. Então, mas no debate intelectual geral não tem ninguém. Só tem, né, macaquinho, mico, tatu-bola, minhoca. É só isso que você vê. E em volta o pessoal aplaudindo. Eu não sou contra aplaudir as pessoas. Eu adoro admirar, poder admirar uma pessoa, poder aplaudir. Né? Mas, pô, mas quem merece? Agora esses caras aí não. Pô. Agora no Brasil sim. Se não tem ninguém, ele pega um Zé Mané qualquer, transforma no ídolo da semana. E as ciências sociais no Brasil, graças a isso, foram destruídas. Né? Colocando, sei lá, gente como Fernando Henrique Cardoso, ou Florestan Fernandes. Esses não são, então, intelectualmente, nada, nada. A obra toda do Fernando Henrique Cardoso, o julgamento mais certo que se fez sobre isso foi o que ele mesmo disse: esqueça o que eu escrevi. Né? Não precisa ler isso é besteira, não perca seu tempo. Né? Florestan Fernandes, mesma coisa. A obra inteira do Florestan Fernandes é assim, é a obediência sistemática a uma instrução do Stalin, que era dar ao conflito de raças o teor de luta de classes. Tudo o que o Florestan Fernandes fez em sociologia das raças no Brasil é exatamente isso, fazer o que Stalin mandou. Então, graças a essa tremenda confusão no meio sociológico, nós chegamos a um ponto em que a esquerda inteira no Brasil não sabe mais qual é a sua posição na sociedade. em princípio, na teoria, se existe a luta de classes, então o intelectual militante de esquerda, ele está do lado do proletariado, ele está do lado dos pobres contra a classe dominante, que idealmente é capitalista. Isso seria o que está no livro. Mas isso que acontece na verdade. Quando você vê hoje, todos os partidos de esquerda, as organizações de esquerda, movimentos sociais de esquerda, são financiados pelo grande capital internacional. Todas elas. Ao passo que o pessoal cristão, conservador e tal, está lá coletando dinheirinho de porta em porta. Precisa de um dinheirinho para fazer um jornalzinho. Ou seja, os pobres são os conservadores e os ricos milionários são a esquerda. Só que o pessoal da esquerda não sabe disto. Se você vê os últimos vídeos do Zé Dirceu, ele está falando, está repetindo o mesmo discurso. Nós somos os representantes do povo, lutando contra o capitalismo, imperialismo, etc, etc. Escuta, mas imperialismo, que eu saiba, é a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, né? Jorge Soros, né? são os seus patrões, não os meus. Então, todo mundo sabe que você passa num vestibular para ciências sociais, né? Quando você está na fila da inscrição, já veio o homem da Fundação Ford te oferecer dinheiro para você fazer uma pesquisa com o resultado antecipadamente pronto. Todo mundo sabe disso. Então, você tem esse patronato universitário brasileiro, todo composto de bilionários e ONGs internacionais, etc., que manda na esquerda. Então a esquerda trabalha para essa gente, trabalha para os mega bilionários globalistas. Mas, se o Zé Dirceu for confessar isso, ele vai ter que dizer: olha, tudo que eu estou falando é mentira. Quem está do lado do povo é o Bolsonaro. E eu estou do lado da elite. O Lula deveria ter falado isso, porque ele sempre favoreceu as elites. Os banqueiros no governo Lula, eles tinham vários orgasmos múltiplos por dia. Era tudo para favorecê-los. Então, como é que os feitos? Obviamente, trabalhando para a classe dominante e dizendo 24 horas por dia que é o representante do povo, representante revolucionário do povo. Você vai dizer isso é hipocrisia? Não, isso não é hipocrisia. Isso também não é paralaxe cognitiva, gente, porque nesse nível não existe paralaxe cognitiva. Paralaxe cognitiva é só quando você está falando de um filósofo, de uma concepção filosófica inteira que está deslocada em relação à experiência viva que o cara teve. Portanto, chamar isso de paralaxe cognitiva é dignificar demais. Hipocrisia também não é, porque o sujeito, quando fala aquilo, ele acredita. Então, o que é isso aí? É uma forma de demência. É a única explicação que tem. Então, a nossa ciência social toda pirou da cabeça e fez com que a militância esquerdista também pirasse. Só que você pensa que pirou sozinho? Não, o pessoal da direita também pira junto. Por quê? Porque ele acredita que ele está combatendo um treco que é a esquerda. Então, ele se autodefine por oposição à esquerda. E tudo que é ruim ele chama de esquerdismo. O sujeito comeu a mulher do vizinho? Ah, isso aí é comunista. Então, isso quer dizer que você identifica o mal com uma corrente política. Mas como você não pertence à corrente política, você pode praticar o mal sem problema nenhum. Então, o que eu vi de sacanagem na direita nos últimos meses supera tudo que eu vi na esquerda. Então, a esquerda, como um todo, ela é profundamente desonesta. Mas os seus membros individuais são muito melhores do que os da direita. Desonestidade individual vem muito mais na direita do que, meu Deus, 1% do que esse pessoal faz, os teria banido da esquerda nos anos 60, 70. Eu preciso ser carreirista. Ah, eu estava lá, eu vi. No Partido Comunista, o carreirismo não era tolerado. Você vê aqui, o Zé Dirceu, houve uma suspeita de que ele era carreirista. E ele só se salvou da suspeita porque ele foi banido, foi parar lá em Cuba e fez amizade com o Raul Castro. Amizade pessoal. Quando mandaram o Zé Dirceu de volta para o Brasil para ele ser o líder da guerrilha, ninguém aceitava. Quer dizer, esse cara é carreirista. Foi carimbado como carreirista 30 anos antes. Voltou com cara de comando, ninguém queria obedecer. Então você vê como era na esquerda, esses princípios eram muito sérios. Você trabalha para o partido, não para você. Começou a querer ser o seu doutor, você está lascado. Agora, na direita, todo mundo é seu doutor e todo mundo acha normal isso aí. Esses meninos que fizeram líderes do movimento 2015, que no fim estavam todos cuidando da sua carreira, já deviam ter sido chutados para, vamos dizer, as trevas exteriores faz muito tempo. Olha, você só teve um empreguinho, já obteve, agora cala a boca. Não banque mais líder de coisa nenhuma. Então, sobretudo, não venha dizer que você é conservador ou liberal, você não é nada. Você é, por exemplo, o carreirista não tem ideologia, gente. O carreirista usa ideologia e nem você usa o papel higiênico ou camisinha. Então, agora, não confundir esse oportunismo, pessoal, com o oportunismo comunista mesmo, que é o oportunismo do partido, que é o que o Lula sempre praticou. Todo mundo diz, não, o Lula não é comunista porque ele, como é que se diz, não tem ideologia, etc. Não, ele é um cara que tem uma flexibilidade ideológica extraordinária, mas sempre a serviço do partido. Lula nunca roubou para si mesmo sem roubar 10 vezes mais para o partido. Né? Ele é que nem o Jimmy Hoffa, que é o famoso líder sindical americano. Não roubei para mim, roubei para o sindicato. E era verdade. O Lula sempre foi assim. Então, esse é o famoso oportunismo comunista clássico, que é o oportunismo ensinado pelo Antônio Gramsci. O partido é o equivalente moderno do príncipe do Maquiavel. Ele pode e deve enganar todo mundo e subir em cima dos escombros, das ruínas, dos cadáveres dos seus amigos. Subir em cima dos cadáveres daqueles que o ajudaram a subir. Né? O Lula fez isso, tá certo? Mas fez para o partido. Então ele está dentro do esquema gramsciano clássico. Né? Mas o oportunista individual, como tem na direita, ou não, isso na esquerda não existe. E acho que ainda não existe, não funciona ainda. Então, o que aconteceu na esquerda foi realmente essa total perversão da perspectiva sociológica, que fez com que os camaradas se identificassem com a classe que é a sua adversária. Então, diante da situação atual, você tem um populismo conservador, conservador católico, protestante, né, ligado à moral judaico-cristã, essa coisa. E você tem do outro lado, né, a nova civilização globalista, incentivada pelas grandes fundações e megabilionários que querem, então, abortismo, gaysismo, liberação da pedofilia, etc, etc, etc. Bom, qual é a posição sociológica real dos caras? Você é a favor do movimento gaysista, por exemplo? E, bom, você pode ser, só que acontece o seguinte: o movimento gaysista tem penetração na população trabalhadora? Nenhum. O cidadão que pega lá no pesado está lá querendo pensar em casamento gay. Isso aí é da classe média para cima, que tem tempo de se divertir, né? O homem pobre, rapaz, se ele arrumar uma mulher para casar com ele, já está sortudo demais, não é isso? Então, cadê a xícara aqui? Então, isso quer dizer que os aspectos lúdicos e emocionais da luta social estão totalmente deslocados em relação aos interesses da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora, por exemplo, está muito mais interessada em segurança pública, porque o negro quer sair para trabalhar e ter a certeza que vai voltar para casa vivo. Isso, compare isso aí com o problema de casamento gay. Né? Você acha que esse sujeito, que tem medo de voltar para casa, chegar morto, que está lá interessado nos problemas dos gays que quer casar, pô, pelo amor de Deus. Então isso quer dizer que todo este programa, né, tipo 68, tipo mais de 68, que a esquerda adotou, é profundamente elitista. Só as classes de média para cima estão interessadas nisso. Por quê? Porque o mundo lúdico tem mais importância para essas pessoas do que para o trabalhador. O trabalhador, o que é o mundo lúdico dele? É assistir um jogo de futebol na televisão no fim de semana e olhe lá. Que nem no estádio ele pode, não tem dinheiro para comprar o ingresso. Agora, as formas do divertimento, por exemplo, as formas do prazer, né, o cara começa a se interessar por isso quando ele tem lazer suficiente para isso. Né? Então ele pode até ficar em dúvida: eu sou homossexual ou heterossexual? Né? Você precisa ter muito tempo livre para ele pensar num treco desse, pô. Então, O trabalhador começa a pensar nisso, vê a mulher com o pau de macarrão, vai trabalhar, vagabundo. Então, é claro que todo esse programa, né, social, sexual, reformista, pertence às classes altas. Não representa a população pobre, jamais, e nunca vai representar. Então, se a esquerda aderiu a isso, então significa o seguinte: ela desistiu da população pobre, desistiu especialmente do proletariado. Então, a situação hoje está invertida, mas, muito bem, os caras ainda não conseguiram trocar de discurso completamente. Se eles trocarem, eles vão perceber, falar, pô, eu sou parceiro aqui do Jorge Soros, da Fundação Ford, dos bancos, né? Do Banco Itaú, né? Da Rede Globo, né? Tudo o pessoal, Beautiful People, né? Que está lá fazendo suruba, essa coisa toda, né? É este que é a minha turma. Agora, o povão não sabe nada, é um bando de atrasados, né? Tudo com as mãos sujas, de graxa, né? É uma coisa horrorosa, né? Então, eles não podem dizer isso. Então, eles continuam usando o discurso do proletariado, do pobre contra os ricos, da revolução anti-imperialista, etc., etc. Ou seja, isso é tudo uma loucura, está totalmente deslocado, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar os termos nos seus devidos lugares, né? Olha, você é o homem da elite, né? Você não é representante do povo. Quer dizer, o João Willis, quantos eleitores o João Willis representa? Ele foi eleito com sobra de voto do outro, pô. Ninguém está ligando para o João Willis. Para o povo trabalhador, ninguém está ligando. Ninguém nem sabe quem é João Willis, meu Deus do céu. Né? Mas sabe que é o pastor, não sei o quê, porque o cara vai na igreja e ouve o pastor. Né? Então essa distorção toda, ela não começa na esfera da mídia e da discussão política. Começa nas ciências sociais. Aquele negócio do Hugo von Hofmannsthal, nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. É a coisa mais certa, porque as ideias surgem primeiro em pequenos grupos de intelectuais. Depois é que elas se disseminam e acabam até se transformando, pegando noções, versões mais simplificadas, mais populares, que às vezes nessa transformação se torna tão diferente que você nem reconhece a origem mais, mas a origem está lá. Então, para você saber o que vai acontecer na política daqui a 30, 40 anos, você tem que saber o que os intelectuais estão discutindo na casa deles. Aqueles grupinhos assim de 10, 12 intelectuais, né? Reúne e começa a trocar ideia. Por exemplo, hoje em dia fala-se já abertamente na liberação da pedofilia, né? Nos anos 80, isso era discussão entre intelectuais. Eu até citei aqui, né? Livros, citei textos de líderes intelectuais do movimento gaysista daquela época, que discutiam isso num círculo pequeno. E assim por diante. Né? Também já discutiram o quê? A liberação da necrofilia. Se ele tem sexo com um cadáver, qual é o problema? Não ofendeu ninguém, ele está morto mesmo. Né? Então, morto não reclama. Né? Então, e assim por diante. A bestialidade, sexo com animais, etc. Tudo isso está no programa. E no tempo devido, tudo isso aparecerá em público, né? Com linguagem simplificada, de outra maneira. E o povão, que fica sabendo disso, não consegue rastrear a origem. Mas isso aqui vamos dizer, é uma lei universal. Né? Toda ideia nova tem um ou dois caras que pensam primeiro e os outros pensam depois. Não é assim, a multidão pensou tudo e depois foi contar para aquele um ou dois. Isso não existe. Então você tem que procurar não a ideia que tem grande penetração pública, mas aquela que está sendo discutida em pequenos grupos de intelectuais influentes, reconhecidos. Né? É ali que está sempre o futuro da porcaria, está sempre ali. Né? Então, isso quer dizer que é só você estudar um pouquinho sociologia do conhecimento, a disciplina inventada pelo Max Scheler e Karl Mannheim, e você vê que a ideia de que as correntes políticas surgem no meio das massas é inteiramente absurda. Nada surge no meio das massas. As massas só repetem o que ensinaram a falar. Você acha que o sujeito está ocupado, tendo que rachar pedra, tarraçar parafuso 24 horas por dia, tem lá tempo de ficar especulando essas coisas? Não tem meio. Tá certo? Então, as ideias sempre surgem no meio em pequenos círculos de intelectuais. Eu estou dizendo isso porque já faz muito tempo. Quando, nos anos 90, eu anunciava tudo que o PT ia fazer nos próximos 30 anos, e o pessoal não acreditava, eu fazia isso baseado no quê? Nos documentos das reuniões internas do PT, né? Então, tinha lá meia dúzia de intelectuais, né? Já não eram grandes intelectuais, mas eram intelectuais, no fim das contas, que estavam planejando o futuro, né? Não era uma coisa que saiu no jornal. O que saía no jornal eram as ideias de 30 anos antes. Não é isso? Então, uma vez eu e o Roberto Campos ficamos conversando. Falamos, quanto tempo decorre entre uma revolução cultural para até ela virar uma revolução política? E nós fechamos o negócio em 30 anos. Em média, 30 anos. Então, isso quer dizer que aquilo que estava sendo discutido no começo dos anos 90, agora já é a política de todos os dias. Passaram aqui 28 anos, né? Então, é isso aí que nós temos que reaprender a fazer as ciências sociais. Eu sugiro que vocês estudem a minha apostila, Problemas de Meta das Ciências Sociais. Aquilo ali é um negócio muito sério, mas muito sério mesmo. Quer dizer, eu gastei um bocado de fosfato para fazer aquilo e eu estava desesperado para saber como essas coisas funcionam. Eu não estava fazendo aquilo para ganhar um título de professor não sei aonde, para bancar o gostosão. Eu falei, não, aquilo era para a minha orientação. Para eu saber como é que se investiga isso, né? Então, e foi dali que eu tirei todas as análises que eu fiz, sobretudo no jornalismo, são exemplos concretos de preceitos que eu. De métodos e princípios gerais que eu expus nessa apostila. Então você tem ali um pequeno tratado metodológico e um monte de amostras para mostrar como aquilo funciona. E de fato funciona. Até hoje eu não errei uma previsão séria. Posso ter errado um detalhezinho ou outro, mas no geral eu sempre acertei. E aqueles que estão estudando, como o Felipe Martins, por exemplo, se dedica a estudar e aprofundar esses métodos, tá certo? E tem obtido resultados espetaculares. Então, se nós conseguimos consertar a ciência social brasileira, fazer ela voltar a ter o pé no chão, a cabeça no lugar, bom, mais dia menos dia a discussão política também melhora um pouco. Já, mas demora. Fala, mas aqui, fazer o quê? É aquele negócio da gripe, com remédio cura em uma semana, sem remédio cura em 7 dias. Mas em meia hora não vai curar, né? Então, é o negócio do Goethe, é urgente ter paciência. Quer dizer, esse negócio vai demorar de qualquer jeito. Se eu tentar fazer depressa, vai demorar. E se eu tentar fazer devagar, vai demorar do mesmo jeito. Então, nós temos que consertar primeiro a alta cultura do Brasil. Não se iludam com remédios políticos imediatos. Mas, claro que nós temos que fornecer esses remédios quando possível. Por exemplo, tem que ter eleição, tem que ter aqui, ó. Acabei de sugerir que vocês telefone para os deputados e senadores, forçando esses caras a votar logo esse projeto de lei 4754. Isso é importante, eu estou pedindo para vocês fazerem isso. Nós fazemos essa coisa, mas não apostamos nada nisso aí. Nós apostamos na reforma da alta cultura brasileira. Esse é o nosso negócio, tá bom? Vou fazer uma pausa, daqui a pouco a gente vem com as perguntas. Ah, atenção. Nos dias, que dia que é? 21 a 25 de agosto, eu vou estar aqui dando curso. Simbolismo e Ordem Cósmica ontem e hoje. E esse curso vai requerer dos alunos algum conhecimento do vocabulário astrológico, que eu não vou dar no próprio curso, porque tomaria muito tempo. Então, algumas das aulas anteriores eu vou dar algum rudimento desse vocabulário para que as pessoas que estão interessadas já vão se preparando para esse curso. Então, adquiram esse. Como é? Ah, o site da pré-inscrição já está aberto. Com esse nome mesmo, né? Simbolismo e Ordem Cósmica. No site do seminário vocês encontram lá o link, né? Então, algumas das próximas aulas, eu vou dar algumas noções, vamos dizer, pelo menos do vocabulário astrológico básico, tal como eu entendo, não tal como os astrólogos profissionais entendem, tá certo? Para preparar o entendimento desse curso. Porque só existe um critério universal de organização do simbolismo na sua totalidade. E esse critério é o sistema astrológico. Não a astrologia como prática, mas o sistema astrológico. Quer dizer, a divisão da eclíptica em 12 pedaços, a divisão das direções de espaço em 12 casas chamadas, as relações angulares entre planetas, as várias posições planetárias, etc. Então, este sistema é um condensado do simbolismo universal e é o único sistema classificatório que existe para isso. Então, sem entender isso, não dá para nem começar a estudar, né, o simbolismo. Agora, note bem, astrologia é a palavra que eu conheço que tem mais significados diferentes. Quer dizer muitas coisas totalmente diferentes e incompatíveis. E é incrível como uma coisa que as pessoas não sabem nem sequer a definição nominal da coisa, que é tantas pessoas que têm opiniões taxativas sobre o objeto. Mas como vocês não pegam nem o termo, como é que vai pegar o objeto? Então ninguém sabe nada a respeito, todo mundo tem, né, opinião. Né? E por isso mesmo que eu inventei o supositório de opinião, que é a solução geral para todos esses problemas. Então até daqui a pouco. Então vamos lá. Olha, vocês desculpem essa luz aqui, talvez atrapalhe a visão de uma pessoa, mas desde que aquele carrapato me picou, minha visão já não é a mesma. E eu estou precisando de um outro óculos aqui, mais iluminação, senão não vai nada. Olha, muitas pessoas me pedem indicações de livros. Só que você fazer isso a queima-roupa aqui na aula é um desafio, porque evidentemente eu não tenho toda a bibliografia sobre todos os assuntos da minha cabeça. Então, o que eu posso fazer é, de vez em quando, pegar um desses assuntos e dar uma listinha aqui. Eu já fiz isso algumas vezes. Hoje me pediram, por exemplo, uma bibliografia sobre esse movimento antimanicomial. É um assunto muito interessante, porque o pessoal da esquerda, através de psiquiatras que eles, como Ronald Lang, Thomas Chase e outros, faziam a campanha contra a existência dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, e recomendaram soltar todos os loucos na rua. Ao mesmo tempo em que na União Soviética eles prendiam tudo quanto é louco pelo resto da vida e prendiam também quem não era louco só porque tinha falado mal do regime. Então essa coisa assim, pessoas ingênuas que acreditam num treco chamado ideologia, acreditam que o movimento político se define pela sua ideologia, como essa besta do Marco Antônio Vivo, por exemplo, acha que o comunismo é a estatização dos meios de produção. Não entendo como essas coisas funcionam. Na verdade, qualquer movimento que se preze, né, ele tem que apoiar uma coisa quando é a favor dele e combater a mesma coisa quando é contra. Quer dizer, o nome, os valores que estão envolvidos na coisa, eles nunca interessam em si mesmos. Se é contra ou a favor do aborto, por exemplo. O movimento comunista pode ser a favor ou contra, conforme o momento. Se é contra ou a favor da internação dos louquinhos. Depende de quem são os louquinhos. Se são inimigos do regime soviético, sou inteiramente a favor da internação deles. Se são outras pessoas que querem botar todo mundo na rua para bagunçar a sociedade capitalista. E sempre foi assim. O discurso duplo é, quer dizer, a coisa mais essencial do marxismo. Você fala dialética. Hegel definia. Dialética é espírito de contradição sistematizado. Espírito de contradição é o próprio diabo. Né? Então, nós temos que aprender dialética, por quê? Porque senão eles nos fazem de trouxa. Tá certo? Mas a dialética é a arte de você pensar duas coisas opostas ao mesmo tempo. Por que que você faz isso? Bom, pode ser porque, usando dialética no sentido aristotélico, você quer superar a dificuldade, né, saber qual das duas está certo, ou se a certa é uma terceira, assim por diante. Ou você pode usar as duas justamente porque você quer confundir o adversário, ou às vezes porque você quer se confundir a si mesmo e dar a si mesmo autorização para fazer A ou contrariar conforme lhe interessa, que é o que mais se vê, né, no Brasil. Agora, o pessoal conservador liberal não tem prática dessas coisas, começa a discutir o conteúdo das opiniões e das propostas. E, por exemplo, se é a favor do movimento gay, eu digo, uai, você procura reparar que a esquerda é a favor do movimento gay nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, e é contra o movimento gay na Rússia e no país muçulmano. Agora, eu vou discutir uma coisa dessa, você é contra ou a favor do movimento gay? Eu não sou nem contra nem a favor, eu sou contra quem está inventando essa porcaria toda, criando essa confusão inteira. Entendeu? Quer dizer, por trás da luta de ideias, existe sempre a luta de seres humanos, que são poderes reais. O que interessa é a luta entre os poderes reais que estão ali, e não o conteúdo das ideias, que são conteúdos sempre pretextuais. Você é a favor da economia planificada ou da economia de mercado? Eu digo, depende, porque os comunistas, eles fazem economia planificada quando lhes interessa e fazem economia de mercado quando lhes interessa. O que interessa para eles é que eles sempre saiam ganhando, eles sempre são a parte vencedora, por aqui ou por ali, né? Ou no teu regime militar, você é a favor, vamos dizer, da resistência democrática ou a favor da luta armada, né? E daí apareceu, né, os comunistinhas recém-chegados brigando por causa disso, e por cima os velhos líderes comunistas, tudo sabendo, tudo combinado por trás. Eu falei, não, nós vamos usar a luta armada quando interessar, e a resistência democrática quando interessar. Inclusive eu fui testemunha disso, tinha lá um grupo, eu estava no grupo que em princípio seria a favor da futura luta armada, que não existia ainda, e tinha o grupo dos velhos comunistas, que a gente chamava de pelego, que eram os caras que dominavam o sindicato, que eram tudo a favor da resistência pacífica. Mas eu vi com os meus próprios olhos, isso aí que um ano tinha duas chapas concorrendo, sindicato jornalista, as duas chapas eram do partido, né? Uma era a dos caras da luta armada, a outra da resistência pacífica, tudo amiguinho, quer dizer, a reunião era tudo amigo. Vou combinar, você fala isso, eu falo aquilo. É sempre assim, e o povo é feito de trouxa. Então, antes de você tomar partido numa disputa de opiniões, veja, o mundo não é movido por opiniões, mas por pessoas. E pessoas que se organizam em forças, em grupos, tá certo? E é isso que interessa, né? Ideia abstrata só funciona assim em ciência pura, mas na política não, né? Então, por exemplo, essa coisa antimanicomial, bom, às vezes é bom você manter o louco no hospital, e às vezes é bom você soltá-lo. Você pode usar as duas coisas, ambas para o bem, mas você pode também usar as duas para o mal. Se você usa apenas como um instrumento para fortalecer o seu partido, você está usando para o mal. Evidentemente, você não está pensando no bem dos louquinhos, né? Então, olha aqui, Lucas Prazeres diz: o senhor fala muito das misérias da classe universitária e eu sou testemunha delas, de toda essa miséria. O senhor disse que na sua época não conheciam o Erich Wögner e eu apenas reforço: até hoje não conhece. Minha pergunta em meio a tudo isso é: como seguir uma carreira acadêmica no meio de toda essa miséria? O senhor teria sugestões? Eu digo, é simples. Você não tem que se adaptar à carreira, você tem que adaptar a carreira a você, né? O princípio do fracasso em toda iniciativa humana é o desejo de você agradar e ser aceito, né? Quando você vai falar para uma plateia, você quer que a plateia goste de você, então você cativa a simpatia dela, tenta, né, atenuar as suas ideias para não magoar ninguém. Fala, isso não adianta, meu filho. Você ser agressivo também não adianta, né? Só uma coisa funciona: você mostrar segurança de si, né? Quer dizer, eu não tenho que perguntar o que vocês gostam, você tem que gostar do que eu disser para gostar. É assim que funciona. Napoleão Bonaparte era assim, Goethe era assim, Lenin era assim. Todos os líderes são assim, seja na esfera intelectual, seja na esfera política. Você tem que se impor como modelo, meu Deus do céu, e não perguntar o que os outros estão gostando ou não. Isso, você acaba todo mundo. O candidato parece assim, que até é o coitadinho apaixonado que vai pedir a mulher em casamento, pedir a filha do homem mais rico da cidade em casamento, e está lá morrendo de medo que ela vai dizer não. Ó, você vai fazer papel de palhaço. Então, nunca faça isso. Você tem que tomar aquela atitude, olha, eu estou aqui para ensinar, você está para aprender. É para o seu benefício, portanto não me enche o saco, fica quietinho e escuta. E pronto. Você não pode querer o mal do sujeito, né? Você não está lá também para humilhá-lo. Você está para ensinar, você tem que assumir a autoridade. A autoridade dentro lá, autor. Ou seja, você tem que entrar com. O autor da situação é você. Você criou a situação, não eles. Como se você vai dar uma entrevista, eu digo, bom, se a entrevista está ao vivo, no ar, então você faz isso. Se a entrevista é gravada, anotada para publicar depois, você grava tudo, porque você sabe que a pessoa vai distorcer tudo. E daí você publica tudo para esculhambar com a entrevista, né? Então, você sempre tem que ser o sujeito que está criando a situação. Você nunca pode ser uma peça dentro da situação. E no meio universitário, fala: olha, eu estou aqui para reformar essa coisa e ensinar as pessoas como é que faz, né? E você trata de ficar bonzinho, trata de me agradecer. É assim que você tem que ser, porra. Audaces fortuna iuvant. A sorte favorece os audazes, né? Napoleão sempre agiu assim, sempre conseguiu tudo que queria. Você está vendo aí o Donald Trump, né? É a cara de pau encarnada, meu Deus. Ele nunca pergunta para ninguém o que é para fazer. Ele diz, vai para ser assim, assim, assim, assim, assim. Ele não fala para ofender. Ele fala, é para o seu bem, pô, vamos fazer, pronto. Não dá tempo do outro raciocinar e discutir. E a gente tem que ser assim em tudo. Agora, se você se coloca como se você fosse um candidato no programa de calouros, pode ser que alguns aplaudam você, mas a maioria vai acabar vaiando. Porque plateia, quando a plateia sente que ela está forte e você está fraca, ela fica sádica. Ela quer estraçalhar você. Agora, vou contar um negócio para você. Na Bienal do Livro, no Rio Grande do Sul, eu botei isso em prática com o João Pedro Sterling. Desmoralizei o João Pedro Sterling na frente de centenas de militantes do MST. E eles começaram a gritar para me impedir de falar. E eu era a primeira vez que fui no Rio Grande. Eu falei, pô, se eu afrouxar agora, eu estou liquidado mesmo. Então eu preciso dar uma Napoleão Bonaparte. Peguei o microfone e falei, cala a boca! Todo mundo. O cara muito agressivo. Pronto, acabou o problema. Agora, se você vai esperar que a plateia o aprove, não, precisa ver se eu aprovo vocês, porra. É assim. Ou então, se você não tem nada para ensinar, se você está no mesmo nível deles, então você não tem nada que se meter a ensinar. Não é isso? Então, para você ter uma posição superior, você tem que ser superior, você tem que ter superioridade de conhecimento, de caráter, de força, de tudo. Ou então não se apresente. Ou então fique quietinho, fortaleça-se, né? E alguém que falava, acho que alguém, um sujeito sufi, que dizia que a gente primeiro é um coelho, depois vira uma cobra, depois vira um leão. Então o coelho se esconde na toca, porque se ele sair, alguém vai comer. Depois você vira a cobra. A cobra já sai para caçar, mas ela só sai de noite, porque se sair de dia, pegam ela. E no fim, você vira um leão, você sai a hora que você quiser, e se morde, e todo mundo sai correndo. Então se prepara para você de coelho virar cobra e depois virar leão. Essa é a fórmula para todo mundo, isso é para você também. Olha, eu vou parar por aqui. Eu estou realmente muito cansado. Eu estou trabalhando aqui com 15% da energia antiga e ainda tenho muita coisa para fazer. Eu vou deixar algumas perguntas para a próxima aula, tá bom? Até a próxima aula, muito obrigado.